A loteria paga na hora e agora Tio Sam Loterias, com a corrida para todos, às 14 e 18 horas, de segunda a quinta-feira. Sexta, sábados e domingos, corrida única. Na sexta, o sorteio é Feira Lopes. E sábado, pela Federal, 18 horas. Domingo, a corrida para todos é às 14 horas. Acompanhe os sorteios pela Nova Cultura M, rede com sistema Globo de rádio. Tio Sam Loterias, aposta sem limite. Boa sorte. Mínima de 190. Ano da alfabetização de da cultura. VYH, 453. Nova Cultura M, 690. Uma emissora de mel a serviço da região. Faltando 8 minutos para as 17 horas. Lembrando aos ouvintes que logo mais das 8 às 12, sábado especial com Edinaldo Santos. Vamos agora no flashback. Tiago Elizabeth, sou o Roberto.